Licença, favela maloca, cheguei. Fechando com certo, moleque é de lei. Pilantra na cena de morte, notei. Com rap que canto, vários derrubei. Verdade, cantei. Com coração, mandaram a mensagem, mas com omissão. Alma, derramo em cada canção. Não rimo, passei, maldade, verão. Rap é igual o crime, não aceita vacilação. Nós somos a minoria, mas não foge do caveirão. Como CVPCC, difícil meu som conter. Verme tenta me deter, mas não consegue. Por quê? Sou blindado com sangue do Senhor. Não sei por que eles cantam, mas eu canto por amor. Bagulho é verdadeiro, os guerreiros sem te negou. Papo do praga, não sigo na saca, verdade que apaga o caô. Vai, som. Cada barreira que eu transpasso, a cada sonho que eu fracasso, mas eu quero viver. A vida me ensinou que para ser feliz é preciso sofrer.